Ericlander. Em nome da Quatro Altos, eu falei Quatro Altos Veículos. Bora, coxinha! Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora. As suas fotos não condiz com o que cê tá falando agora. Passou mais um amor comum e não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei, ela fez, que cê tá me prometendo agora. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor, a gente tá. E ela tá no Viva Voz, show, falar. E se você não tá fazendo amor, a gente tá. Puxa, João Pérez! Eita, até corinho pra maltratar. Em nome de Energy Green, pensou energia solar? Pensou Energy Green? Passou mais um amor comum e não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei, ela me prometendo agora. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra eu te falar, e se você não tá vendo a voz. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra eu te falar, e se você não tá fazendo amor, a gente tá. Rodas, a melhor do vale. Vai, vai, balança, balança, empurra, empurra, dá-lhe, bebê. Alô, Netão, prêmio CES, Túlio Car. André Cedeiros, o Moral de Ibicoara.